mais um dia que acaba. Numa noite, antes de ir dormir, que tal espreitar a lua? Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo. Aqui começa mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 99. Espero que tenha passado uma ótima semana e que agora esteja pronta e também pronto para mais uma hora de rádio. Canções que falam de amor vão desfilar por aqui ao longo de uma hora de emissão. Hoje, para além da nossa agenda, vamos ter também entrevista com Sérgio Godinho. Caríssimas Canções é o seu mais recente álbum, do qual vamos falar na segunda parte, a não perder. Para já tenho a música de Tânia Tavares para lhe dar com o tema Se Esse Dia Chegar. Tenha uma boa noite. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Canção tem vindo a passar algumas vezes aqui pelo Ao Canto da Lua, se bem que não é muito conhecida, mas quero relembrar-lhe que esta canção fez parte de um dos festivais da canção. A voz de Tânia Tavares com este Se Esse Dia Chegar. Daqui a pouco, algumas sugestões aqui no seu Ao Canto da Lua, hoje na primeira parte. Na segunda parte, não se esqueça, vamos estar à conversa com Sérgio Godinho. Para já digo-lhe que, nesta semana, a nossa Lua encontra-se na fase nova. Pensamento para esta edição. O pior cego é o que não quer ver. Não foi por acaso, não foi por querer, quis ganhar o mundo. Sei como pude, não se pode ser assim. magoar pessoas, fazer tanto mal pra mim. Tá difícil até de respirar, perceber ser estar. Esqueci que um amigo é feito pra se guardar. Quis ousar a voz na louca vida, respirei o fino ar. Ao te ver além do infinito, desejei não desejar. Valeu pra mim. Jamais muda o tempo se não ligas pra ninguém. E não adiantou saber, querer me desculpar, querer me redimir, parar de delirar. Usar a voz na louca vida, respirei o fino ar. Ao te ver além do infinito, desejei não desejar. Ganhar o mundo, perdi você. Ao canto da lua, as melhores baladas. You said to me, I don't understand you, and there's nothing you can say. Change my ways, and I said to you, the sun is out, the sky is blue, and you're worried about changing bulbs in your room. If you sit with me outside and feel the breeze blow your thoughts, if you let the what will you say right now? The only thing that I wanted was a strong soul that could save me from my tears. The only thing that I needed, you just failed to understand my heart. To me, I don't understand you. Don't try to make a fool out of me. And I said to you, the little snail will carry on through the largest leaf he finds out in the garden. If you look inside myself, if you tickle my heart feels, you would find a yellow basket, feel the pool with me. The only thing that I wanted was a strong soul that could see. Grandes canções, todas as semanas a passar pelo Ao Canto da Lua, primeiro com os sons que vêm do outro lado do Atlântico com Sandra de Sá. Recordamos o tema Não Adiantou Saber. E agora também a portuguesa Áurea, The Only Thing That I Wanted, este tema que faz parte do seu penúltimo trabalho. Já sabe que no Ao Canto da Lua estamos no Facebook. Basta que faça gosto na nossa página. Visite também o nosso site na internet em alcantodalua.pt.vu. Bem, mas agora vamos às nossas habituais sugestões. Já voltamos à música. Agenda semanal. E hoje começamos por Braga, onde vai atuar Carlos do Carmo, precisamente a 14 de dezembro, às 21h30, no Teatro Circo de Braga. A entrada custa 15 euros. Já em Bragança, há para ver no dia 12 de dezembro, às 21h30, o concerto com Samuel Uria. A entrada custa 6 euros. Este espetáculo vai acontecer no Teatro Municipal de Bragança. Já no Porto, A Kind of Queen, a 13 de dezembro, este concerto que não deve perder, no Hot 5. Já em Vila Real, há para ver O Homem da Carabina, a 12 de dezembro, às 23h, é no Teatro de Vila Real, a entrada é livre. Em Estarreja, mais concretamente no Cineteatro, a 13 de dezembro, às 23h, pode ver o projeto Peixe, a entrada custa 3€. Já na Guarda, Bucanvilha, a 12 de dezembro, este concerto que pode ver então no Teatro Municipal da Guarda, às 22h, a entrada é livre. Já em Coimbra, Cícero, a 13 de dezembro, no Centro de Artes Visuais de Coimbra. Já no Cartacho, digo-lhe que acontece o concerto de Cosmic Dead e, entre outros grupos, é 13 de dezembro, às 23h, no Centro Cultural do Cartacho. A entrada custa 6€. Em Évora, pode ver Hello Atlantic, no dia 14 de dezembro, às 23h, é na Sociedade de Harmonia Burense. A entrada custa 3€. Já em Lisboa, pode ver o concerto com a Ala dos Namorados, a 9 de dezembro, às 21h, é no Centro Cultural de Belém. As entradas custam entre 12,5€ e os 25€. Em Reguengos de Monsaraz, veja cinema com o filme O Jogo Final, a 15 de dezembro. É um filme para maiores de 12 anos. Já em Castro Verde, há para ver a Feira de Artesanato e a Venda de Natal do Centro de Promoção do Património e do Turismo de Castro Verde, entre os dias 13 a 15 de dezembro. No Algarve, mais concretamente em Portimão, veja David Fonseca a 20 de dezembro, às 21h30, no Teatro Municipal de Portimão. Já nos Açores, em Angra do Heroísmo, há para ver uma exposição de fotografia de Jorge Monjardino, a Festa do Jazz, Jazz Preto e Branco, até 12 de janeiro. Está patente esta exposição no Museu de Angra do Heroísmo. Finalmente, no Funchal, há para ver livros em festa até ao dia 21 de dezembro. É a Feira do Livro no âmbito da iniciativa Biblioteca em Festa, a decorrer na Biblioteca Pública Regional. São estas as sugestões para esta semana. Não se esqueça que sempre que tiver algumas para nos dar, pode sempre, sempre entrar em contacto connosco. Agenda semanal.

stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me, I need you like I do. Please believe me when what I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. Desta grande balada, digo-lhe que vamos fazer uma curtíssima pausa para trazermos daqui a pouco mais uma grande canção. Chama-se Sagres, a voz é de Luís Represas, que tem novo trabalho e que certamente vamos apresentar aqui também em breve no Ao Canto da Lua. A não perder para já, e já a seguir o tema Sagres com Luís Represas. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem. Programa Nacional de Rádio.

dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, bem feliz, meu coração. Caríssimas Canções é como que o encerrar de um ciclo começado em 2012, quando Sérgio Godinho publicava semanalmente no Jornal Expresso 40 crónicas sobre canções prediletas e artistas de eleição, como Zeca Afonso, Milton Nascimento, Doors, Conjunto António Mafra, Bob Dylan ou ainda Elvis Presley. Estas crónicas foram reunidas no livro Caríssimas Canções, Sérgio Godinho e as Canções dos Outros, e bastou, depois de um convite do Centro Cultural de Belém, para o músico português avançar com a transposição para o palco. Sérgio Godinho explica-nos aqui isso mesmo. Isto acabou por ser um projeto sem que tenha começado com essa intenção, não é? Mas porque teve várias etapas que desembocaram neste CD, na DVD. Portanto, que tudo isto começou com crónicas, 40 crónicas que eu fiz para o Expresso, na revista atual do Expresso, com um tema à minha escolha. E eu sempre gostei de falar das canções dos outros, não é? Das canções daquelas que foram, no fim de contas, as minhas companheiras de estrada, não é? Quer dizer, de viagem durante tantos anos. Portanto, partilhar com as pessoas, já o fazia em privado, em geral o fiz em discos ocasionalmente, de cantar, de falar sobre o repertório de outros, ou de autores, ou certas canções que me apaixonam, ou autores que sempre admirei, e, como seja, sei lá, o Zeca Afonso, o Chico Buarque, o Caetano, os Beatles, ou intérpretes como Elvis Presley, os Rolling Stones, etc. Bom, e isso redondou, realmente depois resultou num livro muito bonito, que tem o mesmo nome, Caríssimas 40 Canções, um livro com ilustrações do Nuno Saraiva. E depois, este ano, o CCB convidou-me para, no fim de contas, fazer um espetáculo corporizando, não 40, é evidente, isso seria um espetáculo de 4 horas. Exato. Mas, das canções que eu escolhesse para serem cantadas. E isso foi um desafio muito bom, porque, para mim, e foi realmente um desafio, porque é entrar noutros territórios e fazer os nossos, como eu digo no disco, territórios estranhos, e ir reconhecendo cada vez melhor. É evidente que estes territórios já eram familiares para mim, mas também foi interessante mostrar às pessoas, assim, um leque, digamos, de canções que são muito... Quer dizer, que são de universos tão diferentes, não é? E portanto, fiz o espetáculo do CCB, fizemos, e já falarei disso, quem são os nós, mas no CCB e depois na Casa da Música, foram, e depois já fizemos em outubro alguns, mas pronto, os espetáculos do CCB e da Casa da Música foram gravados, e foram muito bem, aliás, correram muito bem, as salas estavam esgotadas, as pessoas... Mesmo sabendo isto, este mesmo é importante, porque mesmo sabendo que não era o meu repertório, embora eu cantasse pelo meio umas 3 canções minhas, mas que não era o meu repertório, ficaram curiosas de perceber o que era aquilo, não é? As pessoas que não conheciam, sobretudo, as crónicas, e o que, no que é que ia dar, não é? E, portanto, a recepção foi mesmo muito boa, foi muito positiva. Sendo este, portanto, um álbum gravado ao vivo e que inclui canções de toda uma vida, certamente a escolha não deve ter sido fácil, para incluir pelo menos só algumas neste CD, não é? Não é, já no CD, mas já é quase a última escolha que não é fácil. A primeira escolha que não é fácil é, nas 40 crónicas, que canções é que eu vou incluir e quais são as que eu negocio para comigo mesmo, para ficarem de fora, né? Depois, isso observar os critérios, muitas vezes também há alguns autores tinham que estar presentes, não é? Quer dizer, mas, ou algumas canções também. Às vezes até foi mais o autor do que a canção específica. Tive que procurar uma canção que servisse a cara daquele autor e que eu tivesse alguma coisa para contar a propósito disso. Depois, na escolha para o espetáculo, para os concertos, teve a ver também com o facto de serem, vá lá, navegáveis em palco, não é? Ou seja, de eu poder estar à vontade para cantá-las e nós conseguimos construir alguma coisa de próprio com cada uma dessas canções. E depois, para o disco, ainda tivemos que restringir um bocadinho mais, porque o tempo de um CD é curto, não é? Simples, não é? São 74 minutos, portanto há 14 canções, mas que representam realmente o concerto. E depois no DVD ainda acrescentamos 3 que não estão no CD, portanto, de certo modo, o DVD torna-se um complemento também do CD. Exatamente, era isso que eu ia dizer, é que, portanto, este CD é acompanhado de um DVD. Ou seja, não é a edição normal, vá, que é só o CD, depois a edição especial, que é o CD mais DVD, com 7 canções e conversa, como é evidente, que foram gravadas na sala de ensaios do Hélder e da Manuela, do Hélder Gonçalves e da Manuela Azevedo. Exato, era precisamente nesses nomes que eu também ia falar, porque sei que houve aqui pelo menos nomes conhecidos da música que trabalharam consigo neste trabalho, nomeadamente a Manuela Azevedo dos Clã, para quem também o Sérgio já compôs as músicas. E o Hélder Gonçalves dos Clã, que é o compositor dos Clã. Exatamente, exatamente. O Hélder. Portanto, não é só Manuel. Mas como estava a dizer, para quem também o Sérgio compõe, não é? Compôs, o Sopro de Coração e mesmo outros, e aliás no próximo disco de Esclã também 3 canções que têm letra minha e música do Hélder. Mas o acontece o seguinte, portanto, eu quando parti para esta aventura de palco, estou agora a falar, eu que não queria que as canções soassem aquele inevitável cover de bar, não é? Quer dizer, que se imita o original e que não se vai além disso e que, portanto, sairia empobrecido. Eu quis que fosse alguma coisa em que cada canção fosse tratada de uma maneira, quer dizer, que a canção estivesse lá e fosse justamente reconhecível, mas que fosse tratada de outra maneira na maior parte das vezes. Às vezes até houve algum caso ou outro em que se seguiu bastante a versão original, mas em outras é completamente diferente. E então, com o Nuno Rafael, que trabalha comigo já desde o princípio deste século, que soa sempre bem, assim, o princípio do século, com o Nuno Rafael, nós imediatamente pensamos no Hélder Gonçalves, que é a alma musical também do Esclã, não é? E na Manuela, que toca uma série de instrumentos, embora as pessoas não saibam, não é? E, portanto, ela não como à frente, digamos, no sentido de ser, de cantar canções inteiras, mas de tocar uma série de instrumentos. Ela queria isso, não é? Ela exigiu isso. E, portanto, e é uma grande surpresa, aliás, no concerto, porque ela realmente desdobra-se em instrumentos, e desde teclados até xilofones, percussão, segundas vozes, etc. E, portanto, este, digamos, este trio mais eu, que olhamos para essas canções de uma maneira descarnada, e procurando qualquer coisa de que fosse uma cara própria para aquelas canções. E é isso que também faz especial para mim, e acho que isso transparece no disco, toda esta história. Este trabalho era um CD que muitos daqueles que o acompanham provavelmente não estavam à espera. Ou estavam? Mas é preciso... não sei. Francamente não sei. Quer dizer, francamente não sei, não posso falar por todos, mas o que eu acho é que eu também gosto de surpreender as pessoas, porque claro. Não é... Quer dizer, o ponto de partida não foi surpreender as pessoas, isso é um ponto de chegada. Digamos, o ponto de partida é eu ter prazer em cantar estas canções de vários universos e partilhá-las com as pessoas. O ponto de chegada é que as pessoas, como é evidente, há um elemento de surpresa, até porque, nem toda a gente conhece todas estas canções, não é? E, portanto, eu tenho uma faixa etária muito larga, não é? Infelizmente, nos meus concertos. E, portanto, havia pessoas que, é curioso, que pessoas até amigos ou não, ou pessoas simplesmente que vieram ter comigo no fim dos concertos, e que diziam, ai, gostei imenso desta ou daquela ou daquela outra, e muitas vezes eram escolhas diferentes, não é? Porque há assim aquelas, pronto, as pessoas têm gosto e até conhecimentos diferentes, não é? Isso também foi muito interessante. Sérgio, este álbum vai certamente andar pelo país em espetáculo. Que concertos é que nos pode desde já adiantar daqueles que já estão marcados, obviamente? Bem, não, não, não, não, quer dizer, não é tão óbvio como isso, porque nós fizemos já em outubro, fizemos várias cidades, depois disto, portanto já, mas ainda o disco ainda não tinha saído, fizemos várias cidades, mas agora o Hélder e a Manuela estão a gravar o concerto deles e terão também a sua agenda própria, não é? Porque uhum. farão concertos. Mas é que este espetáculo, bem, teoricamente ele pode ser realizado e está em agenda, mas quer dizer, não há coisas programadas para já. Não é? Para claro. Já. Muito bem. Sei que o Sérgio também está a terminar uma série de 40 contos para sair em livro no ano 2014, não é? Não, estou a escrever contos. Estou a escrever contos, mas não serão 40, serão 12 ou 14, não sei exatamente. Mas estou a escrever neste momento contos para saírem para o ano que vem e estou muito embrenhado nisso, embora de uma maneira não tão exclusiva como às vezes me apetece, porque, por exemplo, estes concertos e até estas conversas que nós estamos a ter e que são bem-vindas, mas que nem sempre têm a mesma disponibilidade para estar a escrever, não estou num convento isolado, mas também o género conto permite isso, não é? Porque são assuntos que se vão, a esta altura, pronto, sendo que se encerrou qualquer coisa, isso pode começar uma coisa diferente. Sérgio, sendo, portanto, se não estou em erro, está a fazer mais ou menos 42 anos de carreira, correto? Sim. Muito bem. O que é que falta fazer? O que é que tem ainda vontade de fazer na sua carreira? A palavra carreira nem sequer consigo compreender muito bem isso, porque assim, eu tenho percursos que muitas vezes divergiram, portanto não há assim uma coisa uniforme, percebe? Eu fiz teatro pelo meio como ator, eu realizei 3 filmes, eu fiz, escrevi para crianças, tenho até outra coisa pronta para crianças para o ano, mas independente desses contos que eu estava a falar. E, portanto, as coisas vão-me acontecendo. Eu, neste momento, não estou muito interessado em fazer, assim, projetos de longo prazo. Digamos que o presente e o futuro imediato é aquilo que me vai suscitando, enfim, o ímpeto criativo e, portanto, não consigo perspectivar isso. Espero que apesar de todas as dificuldades, que a cultura portuguesa, e não falo agora só da música, mas se calhar basta falar da música para perceber que há uma grande criatividade na música portuguesa e portanto, e há públicos. Portanto, o que é que falta? Falta, no fim de contas, um apoio efetivo a nível de orçamentos de cultura, etc., para isso. Mas isto já é uma velha questão, não é? Quer dizer, simplesmente com a crise, isso veio agravar-se, a famosa crise, isso veio agravar-se ainda mais. Mas, portanto, temos que continuar a fazer coisas e fazer o nosso trabalho, isso é muito importante. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people said, you turn every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way? Gather round all your clowns, let me hear you say, to hide your love away. Hey, you got to hide. hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away. Got to hide your love away. A música de Sérgio Godinho, este tema que acabamos de escutar, chama-se You've Got to Hide Your Love Away, um dos temas que também vem incluído neste Caríssimas Canções, lançado por Sérgio Godinho, que hoje tivemos ocasião de destacar aqui no Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Ao Canto da Lua. Not right now. Scratch my back. Scratch my back, boy. Por isso eu sempre sei. Vou te esquecer. E desta vez irei dizer: eu primeiro. Ao canto da lua. Fight, baby, fight. To win back your love again. I will be there. I will be there. As melhores baladas. As melhores baladas. Ao Canto da Lua. E assim que estamos a terminar a edição 99 do Ao Canto da Lua, programa nacional de rádio que está consigo de norte a sul do país, incluindo Açores e também Madeira, e incluindo ainda também as comunidades portuguesas. Estamos em Inglaterra, França, Suíça, Brasil e também nos Estados Unidos. Obrigado pela sua fidelidade todas as semanas aí desse lado. Desejo-lhe a continuação de uma muito boa noite e estamos de regresso para a semana, para a edição número 100. A não perder. Boa noite. Nos olhos, como quem chama por mim. Sim, é por amor que eu me dou sem pensar na tua doce loucura de procurar a paixão. Ah, e quer sempre. Sempre vens outra paixão, talvez. Eu sei esperar e entender, mas dói demais. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim outra vez. Eu dava tudo para te ter aqui ao pé de mim.